cabeça quente. Você tinha o direito de me tratar assim, ignorar tudo que eu faço por você, só por vaidade de me ter ao seu dispor, ao seu bel prazer. Não sei, não sei aonde quer chegar com isso. O nosso amor correndo risco, e você entra nessa de dizer que tanto faz. Enfim, o que adianta eu dizer que estou errado, se isso já é fato consumado, e se você não vai voltar atrás. É pena que você não faça nada pra de dizer que tanto faz.